Rádio Cultura Brasil, a sintonia da música brasileira. ZYK 520, 1200 kHz. Ondas curtas. ZYE 960, 31 metros, 9615 kHz. ZYE 961, 16 metros, 17815 kHz. Emissoras da Fundação Padre Anchieta, Centro Paulista de Rádio e TV Educativas. Rua Senes Brig, 378, Água Branca, São Paulo. E-mail: falicom@radioculturabrasil.com.br. Bom dia. Estamos dando início às nossas transmissões. Na Rádio Cultura Brasil, a boa música de raiz, na apresentação de Muíbo César Cury. Produção e direção, Terezinha Campos. Apoio de produção, Mariana Benetti. Mesa de som, Oswaldo Zaramelli. Na sonoplastia, Adriano Vieira. E nas montagens, Carlos Lima. Muito bom dia, ouvintes da Rádio Cultura Brasil. Estamos começando mais uma vez o Raízes do Brasil, programa de confraternização. Vai ao ar de domingo a domingo, das 5 às 7 horas da manhã. Nos domingos não temos atendimento, nem de cartas, nem de telefonemas e nem pela internet. De segunda a sábado, a gente conta com a sua participação, a sua colaboração, a sua ajuda. Realmente, você, ouvinte, auxilia a produção na confecção do programa de segunda a sábado, escolhendo músicas para serem tocadas. Pode fazer oferecimento das músicas. Se tiver datas festivas a serem comemoradas na família, pode mandar para a gente o motivo, as datas, etc. tal, e a gente anuncia com muito gosto. Batizados, nascimentos, aniversários, noivados, casamentos, né, bodas, etc, etc. E tudo que tem etc, de etc. Tá bom? E etc e tal. Ô louco! Pois é, hoje é sábado. Geralmente no sábado o ouvinte tem uma participação mais ativa, porque normalmente mandam causas, piadas, poemas, etc. tal. Hoje, poucas colaborações, né? Para o programa de sábado. Mas já vamos começando hoje, 15 de novembro. Opa, hoje é dia 15 de novembro, dia da proclamação da República. E a gente começa o programa com Tião Carreiro e Pardinho cantando A Vida de um Policial. Vamos atender com essa música o pedido de Wilson José de Souza, do Jardim Santo Elias, na capital. Policial não é medroso, policial é corajoso. for casado, também leva na lembrança o carinho da esposa e o sorriso de criança. Policiais, amigos meus, pra vocês eu peço a Deus muita sorte e segurança. Nós ouvimos, começando o programa Raiz do Brasil deste sábado, dia 15 de novembro de 2008, Tião Carreiro e Pardinho, que cantaram de Tião Carreiro e Lorivaldo Santos, A Vida de um Policial. Foi o pedido do Wilson José de Souza. Ele reside no Jardim Santo Elias, na capital. Ofereceu para a esposa Heloína, para todo o pessoal da Rádio Cultura, para nós. Ele reside lá na Rua Francisco Coelho, 107, no Jardim Santo Elias. Beleza, muito obrigado, viu, Wilson José de Souza. Programa Raízes do Brasil, Rádio Cultura Brasil. Para você participar por carta do nosso programa, você pode mandar uma cartinha para Rádio Cultura Brasil, Rua Senos Brigue, 378, Água Branca, CEP 050-36-900. Você manda uma cartinha e coloca no envelope Programa Raiz do Brasil. Pode escolher as músicas para serem tocadas e fazer o oferecimento das músicas que você escolher. Assim você participa por carta, mandando uma cartinha para este endereço: Rua Senes Brigue, 378, Água Branca, CEP 050-36-900. Colocando no envelope Programa Raízes do Brasil. Agora, Nestor da Viola, Couro de Boi. Vamos atender o pedido de... Vejamos onde está. José... Ah, não. Odianho. O nome do ouvinte é José. Só tem José. Depois eu vejo se tem o nome todo. Quando é e-mail, eu gostaria que vocês, por favor, digam o nome completo e da onde vocês estão mandando o e-mail, porque às vezes a gente não consegue. Tá bom? Bom, vamos ao Nestor da Viola com Couro de Boi para o ouvinte José. Certo? E depois, Melo e Melinho cantando Passo da Saudade, a pedido de Agnello Piau Santos, do bairro da Roseira, em Jundiaí. Gente do céu, me perdoe, viu? Passei uma vergonha agora comigo mesmo. Tô com um carão desse tamanho. Tá escrito certinho aqui no e-mail o nome do nosso ouvinte. Eu bati os olhos e na hora eu acabei não vendo. É o José Silva Brito, ouvinte que sempre manda e-mails pra gente e sempre escreve o nome. José Silva Brito de Boituva, aqui encostado na Castelo Branco. Ele pediu o conessor da viola do Palmeira Ité de Vieira, couro de boi, e ele ofereceu. Ele ofereceu para Antônio Egídio de Moraes, o popular gaúcho lá do Picanço, e para a grande amiga Ursulina Bombardi. Beleza, me desculpe, viu, Zé Silva Brito? Ele já está desculpado, seu Moíbo, não tem problema. Agora eu vi certinho onde ele botou o nome, José Silva Brito de Boituva. Muito obrigado, viu? E o pedido depois foi do Agnello Piau Santos, bairro da Roseira, em Jundiaí, com Melo e Melinho, de Tonico e Junqueira, Passo da Saudade. E vejamos para quem ele ofereceu. Ele ofereceu para Inesita, para Flávia, para Marli, para Sabrina, para a Lívia Libânio, para Thaís Almeida Dias, para Terezinha e para Mariana. Oh, beleza, e para todos nós aqui do programa Raiz do Brasil. Muito obrigado. Ah, beleza, muito obrigado mesmo, viu, Agnello Piau Santos, do bairro da Roseira, em Jundiaí. É o programa Raízes do Brasil, aqui na Rádio Cultura Brasil. Hoje a gente não tem quase nada de para programa de saldo, poesias, piadas, etc. Tal, né? Hoje tá quase um programa normal, né? Mais atendimento de cartas. Como esta carta ou este telefonema do Zé Rodrigues, residente no Riacho Grande, que pediu com o Silvério Barrinha, do Barrinha, Passarinho Peito de Aço. Passarinho peito de aço, lá das matas do Pará, seu cantar apaixonado, fazendo a gente vibrar. Canta, canta, passarinho, nestas matas verdejantes, belezas das matarias, deixe meu Brasil gigante. Passarinho, peito de aço, seu canto é felicidade. Quando se põe a cantar, mata gente de saudade. Nas florestas brasileiras, onde passo a morada, riqueza das matarias desta pátria adorada. Passarinho, peito de aço, seu canto tem resplendor. A sua morada é linda, tem o perfume das flores. O seu cantar me alegra, dentro das matas gigantes. Canta, canta, passarinho, nestas matas verdejantes. Onde passamos os dias junto àquele povo bom, andando nas matarias, ouvindo o seu cantar. Passarinho, peito de aço, fez meu coração chorar. Nós ouvimos com o Silvério Barrinha, de Barrinha, Passarinho Peito de Aço. E foi o pedido do Zé Rodrigues, residente no Riacho Grande, ofereceu para todo o pessoal da rádio e para nós. Muito obrigado, Zé Rodrigues, lá do Riacho Grande. Obrigado mesmo, viu? E você pode participar também por telefones do programa Raiz do Brasil, de segunda a sábado. Nós temos dois telefones à sua disposição, prezados ouvintes. Esses telefones estão à disposição das 9 da manhã até às 6 horas da tarde, de segunda a sexta-feira. Vocês telefonam, deixam seus pedidos anotados e os seus pedidos serão atendidos entre segunda e sábado, das 5 às 7 horas da manhã. Para telefonar, vocês podem escolher o 21-82-30-81 ou o 21-82-30-82. Dois telefones à disposição dos ouvintes do programa Raízes do Brasil para participação por telefone. 21-82-30-81, 21-82-30-82. À disposição de todos vocês, de segunda a sexta-feira, das 9 horas da manhã até às 6 horas da tarde. E no mês de dezembro, mês que vem, mês de Natal, do dia 1º até o dia 23 de dezembro, de segunda a sexta-feira no programa Raiz do Brasil, 3 CDs para o mesmo ouvinte. Estaremos sorteando todos os dias, de segunda a sexta-feira, do dia 1º ao dia 23 de dezembro, 3 CDs para o mesmo ouvinte. Portanto, em dezembro, vocês podem fazer uma... formar uma discoteca lindíssima aí na sua casa, é ou não é? Vamos seguindo agora com Liu e Léo cantando o ponto final, a pedido de Brás Liberaro, do Parque Maria Domitila. E depois com Mário Zanser Elepe, a pedido de José Fernandes, do bairro Fundação, em São Caetano do Sul. Meu sofrer tem sido profundo. Neste mundo ninguém sofre igual. É por isso que sempre eu lamento este sofrimento fora do normal. Minha vida virou um tormento, em um momento tirano e fatal. Pra fugir da negra solidão, eu deixei meu sertão e vim pra capital. O destino aqui me traiu, me seguiu pro caminho do mar. Só acaba esta mágoa sentida quando minha vida chegar no final. Todas noites nestas horas mortas, abro a porta pensando em meu bem. E tristonho por me ver sozinho, olho no caminho, eu não vejo ninguém. Recordando um amor tão sincero, eu espero, mas ela não vem. Pois comigo só existe na rua, é a branca lua brilhando no além. Por me ver assim de del em del, lá no céu ela sofre também. Mas pra mim não tem mais arranjo, porque o meu anjo não fala amém. Recordando com tanto amargor, nosso amor teve um triste fim. Sei que ela não foi causadora, a sorte traidora foi quem quis assim. Nossa união ficou destruída, nossas vidas ficaram ruins. Ela passa a hora rigorosa, que nem a rosa longe do jardim. Hoje eu vivo só pensando nela, sei que ela relembra de mim. Mas quero tudo terminado, porque um passado não torna mais vir. Ao chegar no ponto final, um sinal nosso amor deixou, o amargor de uma crueldade perdida. pela falsidade que ela praticou. E o meu peito já nem mais suspira, só delira com tanto rigor. A minha alma triste e amargurada, vivi mergulhada num vulto de dor. Pouco a pouco eu perdi a esperança, só a lembrança dela me restou. Ainda mora comigo a saudade da felicidade que o tempo apagou. Nós ouvimos com Liu e Léo, de Benedito Severo e Zeca, Ponto Final. Foi o pedido de Brás Liberaro, presente no Parque Maria Domitila. E o Brás Liberaro ofereceu para toda a equipe da Cultura Brasil. Pedido depois do José Fernandes, residente no bairro Fundação, em São Caetano do Sul, com Mário Zan, do próprio Mário Zan Serelep. Ele ofereceu para Josefa Guilherme do Caxingui, para o maior pescador de tamanho do Brasil. Meu Deus do céu. Jorjão Pescador. O maior pescador de tamanho do Brasil. Nossa Senhora. Daqui a pouco ele vai falar que ele pescou um peixe tão pesado que só a fotografia pesava 20 quilos. Qualquer hora vai, né? É o Jorjão Pescador, né, Zé Fernandes? Ele ainda ofereceu para Donizete Dias de Oliveira de Pirituba e para Nelson Matos e São Bernardo do Campo, o popular Zezinho da Sanfona, José Fernandes, do bairro Fundação São Caetano do Sul. Agora, solicitação de César Augusto Teixeira Rego, da Vila Santa Terezinha. Ele pediu com Dino Franco, Moraí e Nardelli, Dom Sulino e Antônio Carlos da Silva, Nelore Valente. Na fazenda que eu nasci, vovô era retireiro. Em criança eu ajudava a prender o gado leiteiro. Um dia de manhã cedo, veja só que desespero. Tinha um bezerro doente e a ordem do fazendeiro: mate já este animal e desinfete o mangueiro. Se essa doença espalhar, poderá contaminar o meu rebanho inteiro. Eu notei que meu avô ficou bastante abatido por ter que sacrificar o animal recém-nascido. Nas lágrimas dos seus olhos eu entendi seu pedido. Pus o bichinho nos braços, levei pra casa escondido. Com ervas e benzimentos seu caso foi resolvido. Com carinho eu lhe tratava e o leite que o patrão dava com ele era dividido. Quando o fazendeiro soube, chamou o meu avozinho. Disse: você foi teimoso, não matando o bezerrinho. Vai deixar minha fazenda amanhã logo cedinho. Aquilo feriu o vovô como uma chaga de espinho. Mas há sempre alguém no mundo que nos dá algum carinho. E sem grande sacrifício, vovô arranjou serviço ali num sítio vizinho. Em pouco tempo o bezerro já era um boierado, bonito, forte, troncudo, mansinho e muito ensinado. Automóvel do atoleiro ele tirava os punhados, por isso na redondeza ficou bastante afamado. Até que um dia à noitinha, um homem desesperado gritou pedindo socorro. Seu carro caiu no morro, seu filho estava prensado. O carro da ribanceira o boi conseguiu tirar. O menino estava vivo, seu pai disse a soluçar: qualquer que seja a quantia, esse boi eu vou comprar. Eu disse: ele não tem preço, a razão vou explicar. A bondade do vovô veio seu filho salvar. Esse Nelore valente é o bezerrinho doente que o senhor mandou matar. Nós ouvimos com Dino Franco Moraí e Nardelli, de Sulino Antônio Carlos da Silva, Nelore Valente, pedido de César Augusto Teixeira Rego, residente na Vila Santa Terezinha, em Diadema. Ofereceu para todos os amigos da Orquestra de Viola Caipira de São Bernardo do Campo. Beleza, muito obrigado, viu, César Augusto Teixeira Rego. Programa Raízes do Brasil, agora vai seguindo com Zé Fortuna Pitangueira e Zé do Fole, A Última Valsa, a pedido de Nésia Quinalha de Carapicuíba. Depois com Pedro Benzé da Estrada e Celinho, Saco Cheio, pedido de Aparecido Sobrinho, residente no bairro do Jabaquara. Nair saiu pelo mundo procurando seu amado, que ela mesma por orgulho tinha um dia desprezado. Cansada e arrependida de seu erro praticado, Nair se atirou na lama pela estrada do pecado. Luiz também de desgosto se transformou num bandido. E numa noite bem longe, num lugar desconhecido, num combate com a polícia, Luiz escapou ferido. Se escondeu dentro de um baile da polícia perseguido. Para despistar a polícia que vinha no rastro seu, dançou com a primeira moça que na frente apareceu. Era Nair, sua amada, mas ele não conheceu. Enquanto a orquestra num canto, triste valsa assim gemeu. Naquela valsa chorosa, numa pausa da orquestra, ela viu sangue em suas mãos. Apavorada, pensando ser um bandido ou ladrão, chamou depressa a polícia, que lhe deu voz de prisão. Seu nome, chorando, reconheceu que era aquele o seu amado, por quem tanto ela sofreu. Procurou pro mundo todo, que triste destino ser. Tava com ele nos braços, para sempre perder. Quando a polícia saiu levando preso o rapaz, aqueles gritos doendo foi ficando para trás. Ainda se ouvia de Nair seus tristes ars, que aquela última valsa separou pra nunca mais. São Paulo, velho de guerra, amanhã por essa hora estarei na minha terra. Tô indo embora, São Paulo, velho de guerra, amanhã por essa hora estarei na minha terra. Aqui eu sofri demais, fui escravo do patrão, andava embaixo de chuva pra tomar a condução, pra pagar a minha conta que eu comprei a prestação. Sem descanso semanal, trabalhava no Natal e sexta-feira da paixão. Tô indo embora, São Paulo, velho de guerra, amanhã por essa hora estarei na minha terra. Tô indo embora, São Paulo, velho de guerra, amanhã por essa hora estarei na minha terra. Espremido igual sardinha, tá dentro do trem lotado. Bateram minha carteira, seis vezes fui assaltado. A minha filha caçula namora um homem casado. Minha esposa está moderna, já anda mostrando as pernas, me deixando envergonhado. Tô indo embora, São Paulo, velho de guerra, amanhã por essa hora estarei na minha terra. Tô indo embora, São Paulo, velho de guerra, amanhã por essa hora estarei na minha terra. neste apartamento, diferente do ranchinho, não posso tocar viola, que incomoda o vizinho. Já falei pra minha velha, não é que eu seja mesquinho, não gosto de coisa chique, quem quiser ficar que fique, que eu vou embora sozinho. Tô indo embora, São Paulo, velho de guerra, amanhã por essa hora estarei na minha terra. Tô indo embora, São Paulo, velho de guerra, amanhã por essa hora estarei na minha terra. Dos passarinhos gorjeio, posso pescar à vontade, nem que o rio seja feio. Posso cantar de viola e fazer os meus ponteios. Quero minha liberdade, 30 anos de cidade me deixou de saco cheio. Tô indo embora, São Paulo, velho de guerra, amanhã por essa hora estarei na minha terra. Tô indo embora, São Paulo, velho de guerra, amanhã por essa hora estarei na minha terra. Nós ouvimos com Zé Fortuna, Pitangueira e Zé do Fole, de José Fortuna e Vidal Bento, A Última Valsa. Foi o pedido de Nésia Quinalha, residente em Carapicuíba. Ofereceu para todos os atendentes, para o Moíba e Dona Dalva. Muito obrigado. Para Terezinha Campos. Muito obrigado, viu, Nésia Quinalha, de Carapicuíba. Pedido depois ao parecido sobrinho, reside no bairro do Jabaquara, com Pedro Benza da Estrada e Celinho, de João Gonçalves e João do Rio, Saco Cheio. Vejamos para quem ele ofereceu, se ele ofereceu. Ofereceu para todos os seus familiares, lá de IEP. E também daqui do Jabaquara, né? E também ofereceu para todo o pessoal lá da minha terra, Duartina. Ele disse, olá, Moíbo, garoto de Duartina. Garoto velho, viu? Obrigado, viu, Aparecido Sobrinho. Um grande abraço para você, todos os seus familiares do Jabaquara e lá da cidade de IEP. Agora, a participação da Ursulina Bombardi, que fez um pedido musical. Olha, finalmente apareceu uma mensagem aqui para o programa de sábado, que até agora, né? Não critique. Procure antes colaborar com todos sem fazer críticas. A crítica fere e ninguém gosta de ser ferido. E a criatura que gosta de criticar, aos poucos, se vê isolada de todos. Se vir alguma coisa errada, fale com amor e carinho, procurando ajudar, sem criticar. Mas, sobretudo, procure corrigir os outros através do seu próprio exemplo. É. Beleza, Ursulina Bombardi. Ela pediu com Zé do Rancho e Zé do Pinho, de Lindomar Castilho e Ronaldo Adriano, No Colo da Noite. Cansado de tanto esperar a felicidade, saí à sua procura no mundo sem fim. Tão depressa então me deparei com a realidade, vi que ela existe para todos menos para mim. Os amores que tive na vida todos me deixaram, juramentos e mais juramentos fizeram em vão. Somente as tristes lembranças comigo ficaram.

lado, o maior dos cantadores. A causa dessa tristeza, sabida em todo lugar, foi a cabocla Tereza, com outro ela foi morar. Meu Chico acabrunhado largou então de cantar. Vivia triste, coitado, querendo só se matar. Meu Chico acabrunhado largou então de cantar. Chorando tanta saudade de quem não quis mais voltar. E todo mundo chorava a morte do cantador. Não tem batuque nem samba, sertão inteiro. A morte do cantador. Ali mesmo eu bebo, ali mesmo eu caio. Só pra carregar que eu dou trabalho, foi lá. Venho da cidade, já venho cantando. Trago um garrafão que venho chupando. Venho pros caminhos, venho tropicando. Chifrando os barrancos, venho cambeteando. E no lugar que eu caio, já fico roncando. Oi lá. O marido me disse, ele me falou: largue de beber, peço por favor. Prosa de homem nunca dei valor. Bebo com sor quente pra esfriar o calor. E bebo de noite é pra fazer sua dor. Oi lá. Caio devagar, caio de repente. Vou de corrupio, vou diretamente. Mas sendo de pinga, eu caio contente. Oi lá. Pego o garrafão e já balanceio. Que é pra morder ver se tá mesmo cheio. Não bebo de vez porque acho feio. No primeiro golpe chego em pé no meio. No segundo trago é que eu desvazeio. Oi lá. Eu bebo da pinga porque gosto dela. Eu bebo da branca, bebo da amarela. Bebo nos copos, bebo na tigela. E bebo temperada com cravo e canela. Seja qualquer tempo, vai pinga na goela. Oi lá. Ei, marvada pinga. Eu lá fui chegando no amanhecer. Já me deram pinga pra mim beber. Já me deram pinga pra mim beber. Tava sem ferver. Eu bebi demais e fiquei mamado. soldado. Ai, muito obrigado. Nós ouvimos com João Pacífico, dele e Raul Torres, Chico Mulato, pedido de Augusta Bueno, residente em Guarulhos, ofereceu para todos seus familiares, muito obrigado. Depois, Enesita Barroso cantou de Okelsis Laureano, Moda da Pinga, pedido de Mauro Dantas, da Freguesia do Ó, que ofereceu para toda a equipe da Rádio Cultura Brasil. Agora com o Robertinho do Acordeão, de autoria dele, o Sorriso do Sarmento. Pedido de Jacinta, nossa ouvinte, dona Jacinta. A próxima vez, a senhora dá o sobrenome, por favor, viu, dona Jacinta? Mas vamos ouvir a música e depois a gente fala sobre o telefonema dela. Vamos lá. Nós ouvimos com o Robertinho do Acordeão, do próprio Robertinho, Sorriso do Sarmento, que foi o pedido da dona Jacinta, que mora na capital, e ela gostaria de saber o dia do falecimento do Moraes Sarmento, pois trabalhou com ele na década de 70 e depois perdeu contato. Nossa! Olha, dona Jacinta, o Moraes Sarmento faleceu no dia 22 de março de 1998. Lá se vão 10 anos do falecimento do Moraes Sarmento. 22 de março de 1998. E deixou saudade até hoje para todos nós. O grande, sensacional Moraes Sarmento. Dona Jacinta, muito obrigado por sua participação. Continue participando, mas por favor, da próxima vez, deixa seu nome completo, tá bom? Muito obrigado, tá? E agora, uma pausinha para o cafezinho e estaremos de volta já já daqui a pouquinho. entrevistas, reportagens e música brasileira. Estúdio Brasil, de segunda a sexta, às 9 da manhã. Nossa Língua Portuguesa. Nossa Língua Portuguesa. Um programa do professor Pasquale Cipro Neto. Sábado às 7 da manhã e em módulos durante a programação da Rádio Cultura Brasil. Rádio Cultura Brasil. A sintonia da música brasileira. Voltamos a apresentar Raízes do Brasil, com Moíbo César Cury. Bem, gente, voltamos com a segunda hora do programa Raízes do Brasil. E hoje aqui, nesta hora, nós temos um projeto que foi idealizado por Assis Ângelo, intitulado Capitão Furtado e Theo Azevedo. Bom, que projeto é este? Nesse CD, contém músicas inéditas de Capitão Furtado em parceria com Theo Azevedo. Vocês vão conhecer músicas inéditas do saudoso Capitão Furtado em parceria com Theo Azevedo. Antes de falarmos com o produtor e com o idealizador, vamos ver o que disse o Capitão Furtado. Esporadicamente aparece um Theo Azevedo vindo de Montes Claros, trazendo a poesia de Cândido Canela, um tabelião do lado de Montes Claros, muito bom poeta, e então ele pega e musica com os versos Ternos Pingos de Saudade. Começa que é um nome que um caipira grosso mesmo, não, nem usaria isso. Né? É, mas uma beleza. Uma beleza. E botou para trás todo mundo, como intérprete, como melodia e como letra. Tem três prêmios. Qual o prêmio que dá a Rádio Record? É o disco? Não, ela deu um tanto em dinheiro. E daí alguns patrocinadores também deram mais tanto em dinheiro, além de taxa, essa coisa. E na hora dele gravar, essa outra coisa que a gente fala com tristeza. Formaram uma parede impedindo que o rapaz gravasse na Continental. E a Record não teve força bastante para impedir que fosse feita essa sujeira. Daí ele estava para gravar no selo Couro, que é da Seta, da própria Record, ia gravar numa segunda-feira, eu ia produzir o disco. Sexta-feira à tarde ele passou, mas para... Vamos então, a segunda, tá? Eu digo, acabei de receber um aviso que vem uma outra dupla gravar no seu lugar. Vocês não vão gravar. Você não vai gravar. E ele acabou gravando na Colonial, do irmão do Eduardo Araújo, o Aurino. Fábricazinha, por enquanto, tomara que ela cresça. Mas, por enquanto, ela não tem nem vendedor na próxima. É uma alternativa também. Então, o Theo Azevedo veio, está aqui em Curitiba hoje, dia 25 de maio de 1979. E vai disputar, não com a intenção de ganhar mais um prêmio. Vem mais para divulgar o disco dele, que eu vou deixar um com você e outro com o Paulo, que eu estou com dois aí. É dos poucos elementos novos, de real valor, que não querem reconhecer porque ele não canta em dupla. Eu digo, e é obrigado a cantar em dupla, porque a música é caipira. Eu digo, a voz mais autenticamente brasileira que eu conheci era de Augusto Calheiros. Não é fácil? É. E, no entanto, não cantava nada em dupla, cantava sozinho. O que que impede um camarada de cantar sozinho e representar um caboclo? Hã? Mas fizeram essa barreira e atrasar a vida do rapaz. Quer dizer, na sua opinião, foi nos últimos anos, foi a grande revelação em termos de valor, é esse rapaz, o Theo Azevedo. Theo Azevedo. Quantos anos tem ele? Eu acredito que tem uns 30, por aí assim. O que ele faz na vida? Ele não vive. Não sei. Eu sei que depois de tudo isso, eu não conheci ele pessoalmente. Quando depois fui travando mais intimidade com ele, cantando coisas nossas, levando a literatura de cordel para os Estados Unidos. Veja só. E em Portugal também. É repentista, toca viola, violão, tem um vozeirão que ele não precisa estar engolindo o microfone para sair a voz dele. Boa figura. Observaram, hein? O depoimento do capitão Furtado, Ariovaldo Pires. Um disse, inclusive, que Theo Azevedo foi considerado a grande revelação daquela época. Bom dia, Theo Azevedo. Bom dia, Muíbe. É um prazer muito grande estar aqui com você mais uma vez, né? Beleza. Há algum tempo, né, que você não vinha, né? Faz um tempinho, mas as desde pedras tempo... se encontram, né? Desde o tempo de cordel, quando você fez o lançamento, não é isso? É, mas a gente vai se encontrando nas quebradas da vida espiritualmente, né? E a miúde também. É. E está presente também com a gente aqui o idealizador desse CD, que vocês vão amar, Capitão Furtado e Theo Azevedo, Coisas Inéditas. Assis Ângelo, bom dia. Você tá bom? Que alegria, rapaz. Que alegria estar aqui nesse teu programa, falando com teus ouvintes, junto com o Theo Azevedo, divulgando, mostrando um pedaço do Brasil, o Brasil caipira, o Brasil rural, o Brasil do interior de São Paulo, o Brasil do interior do Brasil. Realmente é muito bom estar aqui, eu fico muito agradecido. São coisas lindas, inéditas, neste CD que a gente vai apresentar para vocês. Ariovaldo Pires, o Capitão Furtado, era sobrinho do Cornélio, o pioneiro nas gravações de discos caipiras. Em 1926, resolveu mudar-se para São Paulo. Em 1929, participou da inauguração da Rádio Cruzeiro do Sul. Compôs com Marcelo Tupinambá, Toada Coração, que marcou sua estreia como letrista. Assumiu durante algum tempo o papel de caipira no programa Cascatinha do Genaro, lá na Rádio Cruzeiro do Sul. Assim, ele iniciou a carreira de Capitão Furtado, que hoje estará sendo apresentado para vocês por nosso colega Theo Azevedo, que através de alguns depoimentos também e composições, faz uma trajetória da importância do trabalho desenvolvido pelo Capitão Furtado. O compositor e violeiro Theo Azevedo nasceu em Bocaiúva, Minas Gerais. É conhecido pelos diversos trabalhos de resgate da cultura popular. Hoje ele está aqui para apresentar, ao lado do idealizador Assis Ângelo, este CD, Capitão Furtado e Theo Azevedo. Bem, Theo, antes de falar do projeto, conte como foi o seu primeiro contato com o Capitão Furtado. Então, eu tinha um conhecimento com ele, assim, de encontrar na rua, cumprimentar, mas a gente não tinha aproximação. Então, em 78, eu entrei no Festival da Record, o festival que eu ganhei, conforme ele falou, e a final foi no campo do Corinthians, no ginásio do Corinthians, 30 mil pessoas, e eu ganhei o festival, e marquei com ele para na segunda-feira eu ir lá no escritório dele, ficava na Fermata, ali na Avenida Ipiranga, 1123, para eu almoçar com ele. Nós encontramos lá meio-dia, descemos, almoçamos no bar embaixo, subimos, batemos um papo, e eu falei com ele que gostaria que ele produzisse o meu disco, que é um disco que eu tinha direito de gravar conforme rezava o estatuto do festival. Perfeito. Né? Que era pela Chantecler Continental. E que você tinha ganho. É. Então, combinamos. E combinamos de fazer as músicas. Eu falei, ó, capitão, a minha literatura, né, o meu linguajar é um pouquinho diferente do linguajar seu aqui do Sul, então vamos fazer as letras juntos. Combinado. Eu falei, vamos pegar amanhã, terça-feira, depois de meio dia, todo dia era sempre meio dia para tarde, a gente almoçava. Certo. E vamos sentar o machado e fazer esse trabalho. Fizemos 24 músicas. Terça, quarta, quinta e sexta. Meu Deus do céu. 24 músicas. Que espetáculo. A letra nós dois juntos, pra, né, eu dando ideia de algumas coisas, ele dando ideia. E eu coloquei as músicas em todas, né? Dois grandes talentos juntos, só podia acontecer isso. Uma eu gravei no disco Brasil Terra da Gente, no vinil, 1978, que é o Santo Violeiro, que inclusive a Inesita regravou nesse disco. Que nós vamos apresentar já. E uma outra foi gravada por Bob e Robson em 1970, 79, se não me engano, 80. É uma dupla que apareceu, depois desapareceu. Perfeito. E esse material... Ficou esquecido. Ficou guardado comigo. Guardado, né? Não esquecido, mas guardado. É, e há uns 3 anos atrás, eu estava num projeto com a Cisange e André, nos céus de São Paulo, que era os 50 anos do Grande Sertão Vereda de Guimarães Rosa, e eu falei com ele dessa história. Ele falou, interessa a gente fazer um projeto mais pra frente. Então ele e André fizeram o projeto, foi aprovado pela secretaria e me convidaram para produzir, e tá aí o trabalho. E foi assim que surgiu a ideia do resgate sobre o capital furtado, não é, Cisange? Exatamente, Moíba. Aliás, é o seguinte, é uma pena frequente, né, o esquecimento dos grandes nomes, não só da música, mas das artes em geral no Brasil, das personalidades também, as pessoas esquecem. É verdade. E o ano passado fez 100 anos do nascimento do velho e bom Ariovaldo Pires, o capitão furtado ali de Tietê, que você também conhece, e aliás, você foi produtor dele. É. Então, já avisando, já lembrando, já sabendo que o nome, a época e a história dele certamente seriam esquecidas, voltamos ao TEL e fizemos então esse projeto e apresentamos, como ele lembrou aí, à Secretaria através do PAC, que é um projeto cultural, né, que a Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo mantém. Uhum. Nós então inserimos isso, eles aprovaram e a seleção está aí. Estamos então muito satisfeitos com o resultado. Beleza. Bom, a Inesita Barroso participa desse CD com depoimento e cantando o Santo Violeiro. Já foi no morrer do dia, quando eu vi com alegria dois canários a cantar. Aí vai adiante, mas quem gravou antes de mim, bastante tempo antes, foi Tunico Tinoco. E o Capitão Furtado, ele era muito envergonhado, então ele falava assim: olha, não grava aquela letra que está no disco, não, porque aquela não é a letra. É que no dia que o Tunico e o Tinoco foram gravar, esqueceram a letra em casa. Tinha que acabar o disco, então o Tunico andou remendando lá o que ele lembrava e ficou assim. Aí criou um caso para mim, né? Porque quando eu cantava certo, como o capitão fez, que ele mandou para mim direitinho, ele era muito cuidadoso, eu gravei como ele queria, como ele fez. Aí todo mundo dizia, tá errado. Quando os olhos do canarinho eu vi molhados os cantinhos, falei, não, isso é do Tunico. Aliás, é uma frase linda, né? Uhum. E o capitão morria de rir com isso, né? Dizer, não, continua gravando como eu te dei a letra. Que era o correto, que é o correto. Era o correto, mas tinha que explicar toda vez. Porque foi um sucesso de Tunico de novo. Então, você sabe que o Capitão Furtado, ele dizia o seguinte, que tinha vergonha de assumir o lado artista. Eu tenho vergonha, eu não sei, me diga, eu sou artista, eu tenho mais de 500 intérpretes, mas eu não consigo encarar a ideia de ser artista. Eu não sou artista. E aí tá explicado, né? A timidez, O jeitinho, assim, sempre num canto, assim, quietinho. A gente que tinha que arrancar as palavras dele. São Gonçalo é o violeiro que no céu faz a função e na terra é festejado numa alegre procissão. E na terra é festejado numa alegre procissão. magnífica, a Inesita Barroso, a nossa querida, fez o depoimento a respeito do Capitão Furtado e interpretou dele, do Theo Azevedo, Santo Violeiro. Uma curiosidade aí é que essa é a única música que não é rigorosamente inédita no disco, mas era o desejo expresso da nossa querida Inesita Barroso de interpretar, participar do disco interpretando essa música que ela, com que ela abre todos os shows, todos os espetáculos Brasil afora. Ela canta. É. Theo, tem algum trabalho ainda inédito que não faz parte desse CD? Tem, porque foram 24 letras. Aí você lê assim letras, a palavra, né? Uhum. Aí tem 14 gravadas, uma com Bob Robson gravou 15, né? Então tem 9 inéditas. Ainda, né? É. E que provavelmente, com a presença do Assis e da Andréia, logo, logo, quem sabe, tem um novo trabalho, não é isso? Tomara. Aliás, o Assis Ângelo também... é, participa desse CD interpretando um poema que é do Capitão Furtado. Na verdade, dois, né? São duas faixas. É, assim, não, sim, mas esta aqui é o poema Chuva Mansa. Exatamente. E vamos ouvir então o Assis Ângelo. Paixão violenta é tempestade que chega e parte sem deixar saudade. Amor sincero é chuva mansa que traz a bonança, a felicidade. Paixão que perturba a alma é volúvel na promessa que vem e vai, depressa com a chuva de verão. Amor puro é o que traz calma, é repleto de bonança. Você é a chuva mansa que faz bem ao coração. Assis Ângelo, que é o idealizador desse grande projeto ao lado da esposa Andréia e também com a produção do nosso querido Theo Azevedo, interpretou o poema Chuva Mansa. E o Chuva Mansa do Capitão Furtado... é uma das pérolas, sem dúvida também, que a gente... a palavra não é muito boa, Muíbo, chamar, dizer resgate, né? É. Digamos, recuperamos, né? É, não é um resgate, é uma recuperação. Uma recuperação, né? Perfeito. É um versos dele perdidos, esquecidos nos baús empoeirados do tempo, nós conseguimos trazê-lo à tona e essa aí não tem música. É apenas um como você ouviu aí, como o pessoal todo tá ouviu, é um poema... e que não coube, digamos assim, melodia. E a ideia não era por melodia, era mostrar exatamente o maior leque. Perfeito. Do Capitão Furtado, né, musicalmente. Bom, aqui está uma composição gravada por Moacir Franco e o nosso querido Theo. Bom, vocês já sabem que as composições todas são inéditas, com exceção de... Santo Violeiro. Exato. Mas esta, do Capitão Furtado, Theo Azevedo, que o Theo gravou no seu CD como Assis Franco, se intitula Seresta Matuta. Vamos ouvir. Minha seresta matuta é só faceira. como Assir Franco e Theo Azevedo, deste CD de recuperação, Capitão Furtado e Theo Azevedo, com músicas inéditas desta dupla extraordinária, com a produção do próprio Theo e idealização e pesquisas de Assis Ângelo e Andréia, nós estamos apresentando este CD que já está na praça. É, tem um sistema aí, né, Assis? Quem quiser. Ah, exato. É, tem, é, Muíbo, tem. Foi feito um site, uhum, né, especialmente para o Theo Azevedo e o Capitão Furtado, né, uhum, apresentando exatamente as músicas constantes desse CD, que pode, inclusive elas, as músicas podem ser acessadas, uhum, copiadas por quem quiser. Quem não quiser isso, pode adquirir o disco. Perfeito. Tá certo? E o site é o www.capitãofurtado.assisângelo.com.br. Então esse site está à disposição de todos os internautas. As músicas também podem ser acessadas, copiadas, gravadas, divulgadas. Enfim, a ideia, na verdade, é divulgar o máximo possível o nome e a obra do Capitão Furtado junto com o Theo Azevedo. Ou por telefone também, que é 8542-2061, 8542-2061, código de São Paulo, 11-8542-2061, com a Andréia Lago, que é a produtora do trabalho todo aí. Tal. Perfeito. Coisa. E os critérios que utilizaram na seleção dos depoimentos intérpretes, principalmente os depoimentos? Rapaz, foi difícil. Foi muito difícil, porque a ideia era, é natural, trazer de volta a obra do Capitão através desse disco, mas contar também a história do Capitão Furtado sem repetir, ou seja, sem que os depoentes, os artistas, as pessoas falassem a mesma coisa. Exatamente. Então ficou uma coisa linear. Aliás, começa com você, não é? Você que foi produtor do Capitão Furtado, você que tem uma história particular, a parte muito grande no foi. Caminho da música, você também compositor, você também ator, você tudo, né? Você, enfim, enriquecendo o rádio brasileiro, enfim. É, aí tem o Capitão, tem você, tem a Inesita, como vimos agora há pouco, tem o Tony Gomide. O Tony Gomide também é um radialista, compositor também. As Irmãos Galvão estão lá. Tem também o José Mauro, que é o sobrinho do Capitão e também... Filho do Mauro. É. O Tinoco. Fez parte da... Enfim, foi um... Tem mais ainda, mas a gente não vai lembrar de falar todos aqueles que ainda brigam pela nossa música raiz. Não é isso, Theo Azevedo? É isso mesmo. Bem, Lady Laura também participam da homenagem ao Capitão Furtado nesse CD e cantam do Capitão Furtado e Theo Azevedo. É redundância, mas a gente vai falar toda hora do Capitão Furtado e Theo Azevedo, porque são só músicas dele. Viola Caipira. Dizem que a nossa viola só serve pra caipira, para as coisas do folclore e a dança da catira. Mas a viola mudou, tá em lugar importante no meio universitário, cativando o estudante. A viola tá no blues, no forró e batidão, MPB erudita, nossa filha do sertão. Tá ganhando o Brasil com melodia tão bela, tá aderindo a viola quem só caçoava dela. Ajudou a muita gente levantar sua carreira. Mas respeito com a viola e com os velhos violeiros, patrimônio cultural de todos os brasileiros. Não esqueça de Bambico, Tião Carreiro e Gedeão, o Zezinho da viola, Zé Coco do Riachão, o nosso Renato Andrade, cada qual foi uma escola. O retrato original que é a nossa viola. Tem muito doutor aí com o diploma na mão. É dia a dia, sem estudos de escola, ajudou formar os filhos com o toque da viola. Minha viola roceira, que é da marca que é luz, sua cintura é bem fina e seu som é uma luz. A escala meia regra, o seu tampo é de pinho, cravelas feitas de pau que aperto com carinho. O seu corpo é de cedro que dá um som caprichado, a escala e cavalete de candeia fabricado. Viola que tem três bocas, todas elas enfeitadas, desenhos feitos de ossos, decorações incrustadas. O seu corpo de mulher, com toda delicadeza, eu faço um toque sutil, respeito sua nobreza. Com 10 cordas dá seu som, não tem um instrumento igual, já é uma brasileira com sangue de Portugal. Lady Laura cantaram Viola Caipira, deste CD, Capitão Furtado e Theo Azevedo, músicas inéditas, numa idealização de Assis Ângelo e a colaboração da esposa Andréia, e ainda com a produção do Theo Azevedo. É uma parceria de primeira linha. O Theo Azevedo ganhou o primeiro Festival de Música Sertaneja, promovido pela Rádio Record de São Paulo, com ternos Pingos de Saudade, sobre versos do mineiro Cândido Canella. Além dos prêmios de melhor melodia e melhor letra, Theo recebeu o prêmio de melhor interpretação. Essa parceria que Capitão Furtado durou quanto tempo, Theo Azevedo? Então, começou dois dias depois de eu ter ganho o festival. Ele era presidente da comissão e durou pouco, porque também em 4 dias nós fizemos 24 músicas, né? E aí durou pouco, assim, porque logo no ano seguinte, né, ele morreu, né, um ano e pouco de parceria. Mas, na verdade, a parceria nossa foi 4 dias. Mas com depois do almoço à tarde. E como é produção extraordinária. 4 dias. 24 músicas. É. Que espetáculo. Agora, você vê, essa faixa que tem o depoimento do Capitão Furtado, ela aconteceu, quer dizer, a gravação aconteceu em maio de 1979. Ele partiu para o céu 6 meses depois. 6 meses depois. Olha só. Deixou registrado uma coisa linda. Né? Deixou registrado uma coisa linda. E foi muito difícil, porque eu andei procurando muito um depoimento dele e que se referisse, inclusive, a essa parceria do Theo Azevedo. E nós conseguimos, através do J.L. Ferretti, meu querido irmãozinho, amigo querido, você conhece também. Claro. Grande lutador, uma pessoa também que tem muita preocupação com a memória cultural do nosso país. Mocoque Paraíso, presentes também neste CD, cantando agora Lágrima Sertaneja. Chão, ouço cantar mavioso do querido azulão. As três potes lá no brejo, num lamento em tercina, saudando com seu dueto o nascer da matutina. De agouro parece um mau sinal. A rulha fogo apagou no meio do capinzal. Sirema faz escala, melodia do cantar. Um cavalo refugando mama e berra. Vaca muge de prazer, saudando a mãe natureza e seu lindo amanhecer. Um monjolo compassado, café deixo boladeira, passarada gorjeando lá no pé da gameleira. O sol vai aparecendo, amarelo vermelhado, a folhagem um capim ainda está orvalhado. E essa beleza imensa é tudo que a gente almeja. Lágrima sertaneja. Nós ouvimos como aqui Paraíso, Lágrima Sertaneja. Nesse trabalho de resgate, Tinoco também participou, dando um depoimento sobre o Arraial da Curva Torta, grande, mas grande criação do Capitão Furtado. Vamos ouvir o Tinoco. Eu queria saber de você, Tinoco, como era o Arraial da Curva Torta? Os artistas, eu vou me lembrar de uma boa parte até. Primeiro do técnico do estúdio da rádio, era Lima Duarte. Arnaldo Pescuma era um cantor da época, cantor seresteiro. E depois ele contratou Mazzaropi também, que fazia parte em todos os programas. E vários já tinha um conjunto na difusora de São Paulo, Águias da Meia-Noite, era que acompanhava os cantor, cantora, que a Hebe Camargo cantava. E também esse Arraial da Curva Torta que você falou, era uma festa. Quando nós íamos no Arraial da Curva Torta fazer a festa, depois eu ficava com o Tonico fazendo mais cantoria, não tinha nome de show. Então o Capitão Furtado, ele é um homem que ficou no nosso coração e vai ficar para sempre. E é o que eu digo assim para todos vocês, esse trabalho cultural, diga comigo, que beleza! Que beleza! Beleza, Tinoco. E mais uma música agora com Rodrigo Matos e Praiano, fazendo parte deste CD extraordinário, Filho do Sertão. Sou caboclo caipira, sou do bem da união. A paz vive ao meu lado, não gosto de confusão. Também não fujo da raia, porque não tenho medo não. Comigo não tem arenga, sou um filho do sertão. Comigo não tem arenga, sou um filho do sertão. Meu sustento é da roça, pois vivo da plantação. Não tenho carro de luxo, meu transporte é um alazão. A comida que adoro é farinha com feijão. Tomando uma pinga boa, sou um filho do sertão. Tomando uma pinga boa, sou um filho do sertão. Simples, me chamam até de bestão. Minha calça é de brim, meu calçado é botinão. Meu chapéu é de palhinha, a camisa é de fustão. Meu cigarro é de palha, sou um filho do sertão. Meu cigarro é de palha, sou um filho do sertão. Gosto do som da sanfona, da viola e violão. Um dueto sertanejo, entoando um modão. Uma morena brejeira, balança meu coração. Para mim isso é que é vida, sou um filho do sertão. Para mim isso é que é vida, sou um filho do sertão. Nós ouvimos com Rodrigo Matos e Praiano, do Capitão Furtado e Theo Azevedo, Filho do Sertão. Agora, veja você, o Capitão, embora esquecido, ele deixou cerca de mil músicas gravadas. Orlando Silva gravou, o Alvarenga e Ranchinho, Tonique Tinoco, que ele descobriu como dupla musical em 1942. Né? Você falou no começo do programa da estreia dele como letrista, como poeta, em 1929, com o Marcelo Tupinambá. Quer dizer, uma figura realmente de uma grandeza extraordinária, porém esquecida pela rapidez das nossas mídias atualmente, né? O Capitão Furtado, na Rádio Bandeirantes, percorreu o Brasil com a roda de violeiros. E durante muitos anos, ele solicitou a minha participação no programa e eu tive muita honra de participar com o Capitão Furtado do roda de violeiros. E quantos finais a gente participou interior, como Piracicaba, Sorocaba, Bauru, meu Deus do céu. Aliás, No verso do CD tem uma foto minha com o Capitão Furtado, esta acho que de 1953, 1954, lá na Paula Sousa. E quero te agradecer de público, né, por você ter encontrado essa foto no seu arquivo, uma foto muito bonita. E para mim, de muita valia. Fiquei muito feliz. É verdade. Vamos ouvir mais uma poesia, Cante, Dance e Toque, que é do Capitão Furtado, na interpretação do Assis Ângelo. Desafio que no mundo haja povo mais gentil e que cante, dance e toque o que temos no Brasil. Da romântica modinha ao ingênuo pastoril, nós temos samba, marcha, valsa e recortado, xenhenhen, xote e chachado, choro, chula, tatu, balanceio, maxixe, bugio, coque e rancheira, atoada e a ratoeira, cana verde e cururu, carimbó, lundu e balaio, querumana e vaneirão, quiriri, poca e pagode, catumbi, congue, rojão, capoeira e calango, a milonga e o baião, frevo e catira, corta jaque e embolada, moçambique e batucada, caiapó e maracatu, forró e serrote, marujá e pau de fita, missionário e chimarrita, mineiro pau e anu. Já passamos dos 50, sem falarmos no toré, no fandango e boi de cova, reizado e arrasta-pé, no quilombo e na tirana, no batuque e candomblé, moda de viola, taieira e chegança, o martelo e a meia trança, o pezinho e o candomblé, e uma parcela para que cante, dance e toque, pra ver todo mundo no toque. Num balanço só não dá. Assis Ângelo, aqui presente com o Theo Azevedo, interpretou Cante, Dance e Toque. É uma poesia incluída nesse CD em homenagem ao Capitão Furtado e ao Theo Azevedo. Com certeza. Um, infelizmente, já ido. Partiu. E outro ainda presente e cada ano que passa trazendo mais coisas sensacionais da nossa música. A nossa música especial, a nossa música raiz. Nos dando alegria sempre. É verdade. É um trabalho de primeira linha, sem dúvida nenhuma. Além de composições, nós temos depoimentos de pessoas que participaram e estiveram presentes na vida do Capitão Furtado. Como, por exemplo, agora, o depoimento das meninas lindas que fazem as nossas férias aqui no Raiz do Brasil, as Galvão. Vamos ouvir o depoimento delas. O Capitão Furtado foi assim de um valor para nós que você não tem ideia. É, ele foi um grande descobridor de talentos. Quando nós nós corrimos até a casa do Capitão Furtado, porque ali nós sabíamos que nós íamos ter grandes lições. E através dos conselhos que ele nos deu, através das coisas que ele mostrou para nós, foi uma aula muito valiosa e que deu para nós a sustentação da nossa carreira. A nossa convivência com o Capitão Furtado foi de grande valia, de grande importância. Foi um professor muito valioso para nós. Capitão Furtado, quando nós íamos até a casa dele, os filhos ainda tão pequenos quanto nós, né? Porque nós também éramos crianças, e nós éramos sempre muito bem recebidas, a sua esposa, Dona Marilda. Ele era uma pessoa muito tranquila. Então, eu acho que tudo isso fez com que nós aprendêssemos algo mais do que nós aprendemos em casa. O que mudou daquela época que vocês começaram e hoje? Época que vocês vivem ainda cantando, gravando, enfim, alegrando corações sensíveis. O que é muito triste a gente precisar falar essas coisas. Porque veja você que não só da área sertaneja, mas da área popular, grandes nomes ficaram esquecidos. Uma Elisete Cardoso, que fez uma carreira maravilhosa. Você ouve falar alguma coisa dela? Não ouve. Sabe, a Zaurinha Garcia. Zaurinha Garcia, a Maísa. Agora Linda dentro, Batista, de Sinha Batista. Agora Centena, né? Um Mazaropi. Né? Agora, veja você, dentro da área sertaneja, então nem se fala, sabe? É incrível, mas as pessoas não... A tal da memória é terrível. Se é que existe ainda em alguém, gostaria de saber em quem. Qual é a recordação mais bonita, agradável, que vocês guardam de Ari Oswaldo Pires, o Capitão Furtado? Olha, se nós tivéssemos que falar em um momento agradável, nós estaríamos pecando. Porque foram todos, sabe, foram todos. E ele tinha um carinho tão grande por nós, né, Marilene? Tinha, sim. Então nós, e podemos falar isso porque nós éramos vizinhos. Vamos encerrar essa conversinha aí cantando, né? Porque só conversa por conversa não é legal, né? Sou roceira e não nego, sou roceira de verdade. O meu rancho não renego pela mais linda cidade. Não digam que sou levada, porque gosto de gritar. Oi! Ainda há um depoimento que eu fiz com muito gosto e temos o do Tony Gomide e José Mauro. Além de muitas composições lindas que vocês estão ouvindo aqui no programa Raiz do Brasil, com a participação ao vivo de Assis Ângelo, que foi o idealizador, e o Theo Azevedo, que é o participante e produtor. Oceano e Porto Rico também estão presentes, desta vez para cantar Passarada em Harmonia. Canto tão brejeiro. solitária Juriti, com jacuzzi e jaburus, num agar eu bem te vi. Escutei essa grandeza nascendo e morrendo dia. Liberei todo o meu ego, Deus me deu essa alegria. Um concerto divinal passará em harmonia. Um concerto divinal passará em harmonia. Oceano e Porto Rico, de Capitão Furtado e Theo Azevedo, Passarada em Harmonia. Nós estamos conversando com Assis Ângelo, um grande talento nordestino, sensacional, que acaba de lançar também um CD, Poetas Nordestinos, dos séculos 19 e 20, com várias poesias interpretadas pelo Assis Ângelo, e a participação especial de Jarbas Maris. Nós temos coisas lindas de vários estados nordestinos do Brasil reunidos nesse CD com 18 faixas lindíssimas interpretadas pelo Assis Ângelo, que foi o idealizador desse CD, Capitão Furtado e Theo Azevedo. Músicas inéditas do Capitão Furtado e Theo Azevedo, que fizeram juntos em 4 dias... 24 músicas inéditas, muitas delas incluídas nesse CD. Ô Mui, eu queria te pedir licença aqui rapidinho. Tem uma gravadora aí, a Dabdisc. Ela lançou 15 CDs de cantadores nordestinos, boiadores, emboladores, tudo que eu produzi. Então, o pessoal que gosta da cantoria nordestina já está na praça pela Dabdisc. São 15 discos, né, de emboladores, aboiadores, cantadores de repente. Produção em massa, né? E lançamento em massa. É uma série de... É verdade. No volume 1 ao número 15. Ao número 15. E onde é o endereço? Rua Capitão Salomão? 27. Aham. Se não encontrar nas casas de disco, pode ir lá. Pode ir lá. E lá, se a pessoa for, compra a coleção inteira, mais barato. É, né? É verdade. O telefone de lá, quem quiser anotar, é 3227-9545. 3227-9545. E o Birubiru e Claudinho estão presentes também nesse CD e vamos ouvi-los cantando Atravessando o Mato Grosso. Que uma vivência tão bela que em suas terras passei. Uma das coisas mais puras que na terra eu amei. Sua viola de coxo e o belo do Pantanal. Os rios cheios de peixes, passarada no ninhal. Sua marca original, o rugido da pintada, o baile de chamamé e o chapéu caroá, o gigante jacaré. Cheia de vida e viver, os índios e os animais, é tão lindo de se ver. O crepúsculo da floresta até o amanhecer. Mato Grosso, maravilhas, com seus campos verdejantes, suas paisagens lindas e as cidades importantes. Miranda e Jaciara e também Rio Brilhante, e Coxinha, Poconé, fui ao Jardim de Alá, da bonita Campo Grande, eu fui até Cuiabá. Este mundo fascinante, Birubiru e Claudinho cantaram do Capitão Furtado e Theo Azevedo, Atravessando o Mato Grosso. Também participaram desse CD Adão da Viola, Agostinho da Sanfona, Diane Rose, Bering Leiros, é isso? Corina Meyer, o Francisco Ângelo e João Macambira. Que beleza. Mais alguém, Theo? Mais alguém, esses? Não, beleza, acho que... Falou todo mundo, tocou bastante música aí, né? Deu para mostrar um lado bonito do disco, né, Cis? É, eu gostaria de agradecer aos filhos do Capitão, né? A Ana Marilda Pires. A Marildinha, né? A Vera Mendes também, que é parente dele. O Ariovaldo Pires Filho, né? Filho também do Capitão. Aí tem os familiares, a Fabiana, a Juliana, a Kátia, a Cláudia, o Moito Curo, que ajudou demais, né? Escuta, vocês estão apresentando esse trabalho no Espaço Tião Carreiro? É, toda quinta-feira. Então é bom saber. No correr de novembro, né? Estaremos com o Theo Azevedo, com os amigos lá, batendo viola, tomando um trago. 21 horas, né? É, tomando ali um trago. Ali na Avenida Rio Branco. Rio Branco, é. Esquina com a General Osório. Perfeito. Então, gente, Capitão Furtado Theo Azevedo, Assis Ângelo apresenta inéditos esse CD que a gente apresentou, uma parte. Nós temos depoimentos das Galvão, do Tinoco, depoimento meu, do Tony Gomide, do Zé Mauro Pires, além de músicas todas inéditas, com exceção de uma, porque queriam a participação da Inesita Barroso, e a Inesita Barroso fez questão de cantar o Santo Violeiro, que é também do Capitão Furtado e Theo Azevedo, só que não era inédito. Não era inédito. Perfeito. Puxa vida. Primeiro você, Assis Ângelo, parabéns pela ideia, pela desenvoltura que você e Andréia tiveram, pelo desenvolvimento que fizeram para poder ter um CD sensacional desse e de tanta coisa boa, resgatando coisas lindíssimas a respeito de dois grandes homens. Capitão Furtado, Theo Azevedo, muito obrigado por sua participação. Eu te agradeço imensamente, não só pela participação do disco, seu depoimento riquíssimo, muito valoroso, que ajuda a trazer à tona a legenda Capitão Furtado. E o Brasil é muito grande. Capitão Furtado, Cornélio Pires, só para falar dos dois que são parentes, né? A grandeza da música caipira, da música do homem do campo, enfim, o Brasil que o Brasil parece que desconhece, né? Ou faz questão de desconhecer. Enfim, esse disco, quero crer que vem a ajudar a colaborar um pouco na lembrança de nomes como Capitão Furtado e o próprio Cornélio Pires. Parabéns e um abraço. Obrigado. Theo Azevedo, muito obrigado e parabéns, viu? Obrigado você, Muí, toda a sua produção, obrigado a todos os músicos que participaram, todos os artistas, todas as pessoas que deram informações importantes para o Assis concretizar esse trabalho. Maravilhoso, né? Trabalho. E aos ouvintes aqui da Rádio Cultura, que são ouvintes fiéis, né, que acompanham esse trabalho da rádio há muitos anos. Parabéns a todos, viu? E até uma próxima oportunidade. Se Deus quiser. Agradecendo a produção e direção de Terezinha Campos, apoio de produção a Mariana Benetti, mesa de som Oswaldo Zaramelli, na sonoplastia o Afrânio Vanderlei e nas montagens Carlos Lima. Bom dia, ouvintes. Até amanhã, se Deus quiser. Apresentamos Raízes do Brasil, com Moíbo César Cury. Realização, Rádio Cultura Brasil, Fundação Padre Anchieta.